Joga pra cima, melhor das melhores. E esse solinho, Wendel? Eu não aguento. Alô, nossa Sheik, é com você, bebê, tá ok? Estourou, esquece. Destampei, só paro na segunda, beija no modo replay. O paredão chamando, abri, virei. Começa no guti, guti, acaba no toma, toma, toma, toma. Começa no guti, guti, acaba no toma, toma, toma, toma, acaba no toma, toma, toma, toma, toma, acaba no toma, toma, toma, e acaba no toma, toma. Chama aí, chama aí. E pode chamar a galera. Ô, desce dose. Pode avisar pro povo. Começa no guti, guti, acaba no toma, toma, toma, toma. Destampei. Só paro na segunda, beija no modo replay. Paredão chamando, virei. Começa no guti, guti, vai parar no toma, toma, toma, então. Vai acabar no toma, toma, toma. É caso, chama o subir que tá na venda. Toma, toma, acaba no toma, toma. Roda pra cima, melhor. Guti, guti, acaba no toma, toma, toma, toma. Destampei. Só paro na segunda, beija no modo replay. Paredão chamando, abri, virei. Começa no guti, guti, acaba no toma, toma, toma, toma, acaba no toma, toma, toma, toma. O moral de Ibicoara. Cheia! Yeah.